A estranha morte de Valentine. Valentine estava adoentada. A senhora de Villefort, sua madrasta, foi dizer-lhe boa noite e levou-lhe uma garrafa d'água que colocou sobre a mesa de cabeceira. Valentine dormia com um sono agitado, teve febre e acordou no meio da noite sedenta. Sentou-se na cama e serviu-se da água da garrafa enchendo um copo. Quando levava o copo à boca, a porta da biblioteca se abriu e uma sombra deslizou até ela, que reconheceu o Conde de Monte Cristo. — Estou delirando — murmurou assustada. — Não beba — advertiu o conde em voz baixa, tirando o copo de suas mãos. — Se beber desse copo, morrerá em poucos minutos. — O que faz aqui, senhor? — perguntou agora mais surpresa que temerosa. — Vim a pedido de Maximilian. Ele teme por sua vida e vejo que tem razão. — Mas quem poderia querer me matar e por quê? — A mesma pessoa que matou seus avós e o criado Barrois, sua madrasta, a senhora Villefort. Mas por quê, meu Deus? Para ficar com sua fortuna. Ela só ama duas coisas na vida, seu filho Eduard e os venenos. Com sua morte, toda a fortuna do senhor e da senhora de Saint-Méran, bem como a do senhor Nautier, seu avô, seria herdada por seu pai e no futuro pelo pequeno Eduard. Então, por que ela não matou meu avô também? Perguntou a jovem, ainda um tanto confusa. Ela bem que tentou, mas o velho tomou um contraveneno há muitos anos. Sendo assim, o veneno não faz efeito em seu organismo, explicou o conde. Preciso fugir daqui imediatamente. Quero ir para junto de Maximilian. O senhor me ajuda? E assim dizendo, saltou da cama e vestiu uma capa. Tenho uma solução melhor. Prometo que logo estará junto de seu amado Maximilian, mas para isso terá de me obedecer cegamente. Eu o farei, disse ela com veemência. Então beba desta poção. Quando acordar, estará nos braços de seu amado. Valentine bebeu e Monte Cristo desapareceu pela porta por onde havia entrado.